que cai. Vemos sua permissão, Senhor. Num grito seco de uma dor, na demonstração de amor, vemos sua permissão, Senhor. Neste irmão que vai partindo, na criança que vem vindo, vemos sua permissão, Senhor. Lhe rogamos sua unção para cumprir de coração a missão evangeliza. Nos permita neste instante falar a este mundo errante: Jesus Cristo quer salvar. Destino que cantamos, vemos sua permissão, Senhor. Na explosão da alegria, no luar da noite fria, vemos sua permissão, Senhor. Nesta cura milagrosa, na oração tão poderosa, vemos sua permissão, Senhor. Na igreja sempre unida, nesta luta tão renhida, vemos sua permissão. Nesta igreja que hoje chora e amanhã já vai embora, com a sua permissão.